Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô, alô. Alô, alô. Conselhos de segurança. Alô, alô, alô. Alô. Alô. Alô, eu tô no meio, mano. Tô escutando, não. Tocando guitarra só. Thank you. Tá me escutando aí, Marlon? Tô chutando nada, só chutando a guitarra. Acho que tá em servidor diferente. Hã? Tô chutando só a guitarra do cara tocando. Aí, vê agora. Vê agora. Alô. Thank you.